16 horas. Atenção, ouvinte. Este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.